Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Empreendedor Tino. Aqui quem fala é o JP e agora são exatamente 1h da manhã. Vocês devem estar um pouco confusos a respeito desse podcast. Então, eu vou explicar. Podcast é uma junção de podcast mais YouCast. Como esse conteúdo vai ser divulgado em ambas as redes, aí surgiu a ideia de colocar o nome de PoYouCast. Esse primeiro episódio com o nome de Medos e Pesadelos. Quais são os medos que um empreendedor tem antes de começar a empreender? Antes de eu começar a empreender, geralmente você acaba entrando em um conflito com sua mente, que eu chamo esse conflito de guerra psicológica e emocional. Por quê? Você começa a ficar com aquele seguinte pensamento: eu quero empreender, só que eu não sei se vai dar certo. E você fica naquilo: será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? Algum amigo seu chega, às vezes, quando você tem um amigo seu que é legal pra caramba, ele chega até você e o que que ele faz? Ele te dá uma motivação a mais, ele te dá aquele gás assim. Aí você até pensa em dar o primeiro passo, mas na hora que você chega na hora H, você acaba desmotivando. Então, quais são os medos de um empreendedor? Eu ficava muito nisso, nessa objeção de algo não dar certo. Só que não tem como você saber se você vai ser um sucesso ou se você vai fracassar se você ainda nem colocou aquele seu projeto em prática. E acontecia muito isso comigo. Eu nem tinha colocado meu projeto em prática e eu já tava pensando no fracasso. Não tem como você saber se você vai dar certo ou se você vai fracassar se você não tentar. Eu coloquei aqui algumas coisas, algumas perguntas que talvez pode te ajudar a você a tomar uma decisão. Eu chamo isso de balança. Por que balança? Você vai colocar os pontos negativos, o que é que faz você querer empreender e o que é que faz você ficar na sua zona de conforto. E você vai ver qual que pesa mais. A primeira pergunta que eu coloquei aqui é o seguinte: o que eu estou buscando? O que que você está buscando? Por que que você quer empreender? O que que é que você está buscando? Você está buscando liberdade financeira? Você quer ter um tempo maior com sua família? Por que que você quer empreender? Segunda pergunta: o que eu estou buscando vale muito mais do que as dificuldades que eu vou passar? Certamente você, se você já tem um projeto em mente, se você já deseja empreender, você já tem que ter a consciência de que não vai ser um caminho fácil. Vai ser um caminho árduo, cheio de espinho, muitas dificuldades, muitas barreiras. Você tem que estar disposto a atravessar todas essas dificuldades. Você tem que estar disposto a atravessar todas essas barreiras. Muitas vezes você vai ter que suportar as dores que os espinhos vão te causar no meio do caminho. E essa é a pergunta-chave. O que você está buscando é maior do que a dificuldade que você vai passar? Próxima pergunta é: o meu medo é maior ou menor que o meu sonho? O seu medo, ele é maior ou menor que o seu sonho? A próxima pergunta é: quantas pessoas acreditam no meu sonho? Cara, eu te falo só uma coisa. Se uma pessoa acreditar no seu sonho, já é o bastante, entendeu? Eu penso comigo assim: se ninguém acreditar no meu sonho e uma pessoa só acreditar no meu sonho, já vale a pena, porque eu já vou ter um motivo pra mim lutar. Essa uma pessoa pode ser você. Você é o primeiro que precisa acreditar no seu sonho. Porque se você acredita em você, se você acredita que você pode realizar seu sonho, e você mantém essa convicção até o fim, vai chegar um tempo, vai chegar uma hora que as outras pessoas, elas não vão ter outra escolha a não ser acreditar no seu sonho. A penúltima pergunta é: quanto tempo eu vou levar até chegar lá? Você precisa pensar a longo prazo. O sucesso, ele não vem de um dia para noite, ele não vem de imediato. Você precisa construir o sucesso, você vai fracassar muitas vezes, você vai errar muitas vezes. Só que esses erros vai fazer com que você cresça como pessoa, como profissional, até você alcançar o sucesso. E a última pergunta é: o que me impede de iniciar? O que é que está te impedindo de você iniciar seu projeto, de você começar a empreender? O que é que te impede de fazer isso? De entrar nessa jornada, nessa aventura, nesse mar de desafios? O que é que está impedindo você de fazer isso? Eu gostaria que você refletisse sobre essas perguntas, colocasse ela nas balanças e ver o que é que pesa mais. Se o que você está buscando é maior do que a dificuldade que você vai ter lá na frente, você tem tudo para você ter forças para vencer qualquer barreira. Por quê? O seu sonho vale muito mais. E o que é que está impedindo você de iniciar, de começar a empreender? É importante que você reflita sobre isso, é importante que você analise sobre isso. Por quê? Às vezes você está numa situação, você tem tudo para começar a empreender, você tem tudo para ter resultados bons, só que você está acomodado. Você está acomodado, cara. A realidade é essa. Tem horas que a gente precisa ligar o dane-se e entrar de cabeça, fechar os olhos e entrar de cabeça e ver no que vai dar. Você só vai saber se você vai dar certo ou não se você dá o primeiro passo. Não importa o que você tá sentindo na hora. Cara, vai. E depois vê o que acontece. Se não der certo, legal. Tenta de novo. Se der certo, legal. Continua. O máximo que pode acontecer se não der certo é você falir, perder tudo que você tem e você ter que conquistar de novo. Eu penso assim, na vida a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode, a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente consegue. Então é isso, cara. Responde essas perguntas, coloca ela na balança, vê o que pesa mais, mãos à obra. Espero ter ajudado vocês, um forte abraço aí, até o próximo episódio.